273 cópia. Autorizado 360 com fins, via para o uísque 58, decolagem pista no zero, curva à direita, saída gole, transição Gonza, controle 119.8, e aí o transponder 5464. Autorizado 360 com fins, via para o uísque 58, decola na gole Gonza, da 10, curva à direita, 19.8, controle 5464, bom, 973. Correto, em pronto. Amarelo, obrigado. Paulo Web 6708, está no portão 4 para acionamento na posição. E para push. Localizador, voo no 776. 776, chame Torre Salvador, voo no 8, decimal 612. 186, obrigado. 1602, esse para 2000 pés, autorizado ILS, posto localizador, ajuste padrão. Ok, 2013, reportará no localizador da 10, voo no 602. Juliette Lima, chame Centro Recife, frequência no 28, decimal 8, alterna 133, decimal 25. Ok. Quando voltou, 776, vai passar o Índia Serra, baixou a trovada. 776, boa noite, vento no 00 graus, 109, ajuste 613, livre pouso, pistão no zero. 613, livre pouso, 776. 08. Autorizado, Team Tags. no localizador da 10-1602. Chame Torre Salvador, frequência 1-1836. 1836. Torre Salvador é o gol no 602, boa noite, localizador dá no zero. 602, boa noite, avistado, vento 100 graus, 8 nós, ajuste no 0, no 3, continue a aproximação, aguarde formação de pista livre. Continua na aproximação, aguardando pista livre, gol no 602. Bono 776, Solas 47, 121, décimo 9. 219 na Fox, obrigado. 776. 07 do uniforme. Boa noite, 84, sem identificação, 20 chega da Madres para nível 050, vigilância. Madres 050, identificou, prontida de fora o GPS para 10. Distraço nível voo 380 para Eduardo Gomes. Master Top 9840, ponto para cópia. Debatido, senhor, prossiga. Autorizado Eduardo Gomes, 380. Rota conforme plano de voo, inicialmente Momo, Flock, Apesolo 20. Decolagem da pista 10, curva esquerda, Momo Flock, 198 controle, 5461. Debatido, Master Top 9840, autorizado em torno de voo 380. Tempo para puxa, senhor. Camarista, obrigado. Para o táxi 76708, 120 a bordo, 325 alterna Fortaleza. Obrigado, Gelo. Paulo Salvador, boa noite, 776. O web está livre até o ponto de espera, 186 torre, 1013 ajuste. Sente, 186 ponto de espera, 6708. Bono 776, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette para o 2, bono 776. Salvador, Felipe, 5-4, bono 5. 5-4-5, apira. Alfa. Autorizado Ilhéus, 120, Golf 677, decola da pista 10, curva esquerda, saída Coral, corrijo da El, transição Coral, 198 controle, 5462. Autorizado Ilhéus, Golf 677, decola da 10, com curva esquerda, da El, transição Coral, Coral, controle 198, 5462, responde aqui, 5469. Chame pronto no remoto. Aproximando o ponto de espera, pronto, web 6708. 08, ali mantém 10. Ali mantém 08. Livrar 219, gol no 602. Jet 6708, livre decolagem 100 graus, 089. Decolagem 6708. Solo Salvador, boa noite, está 3197, informação em uniforme 380 Galeão. 197, aguarde cor. Para o pushback acionamento, gate 6, gol 1273. Bono 273, via 2, já tá livre, chame táxi. Da Maria, Bono 273. Paulo Salvador, uma boa noite, Bono 602, no ataque em Alfa. Bono 602, Alfa Índia, portão 01. Alfa Índia para o portão 01, Bono 602. Bono 776, pode prosseguir via Índia para o 2. Via Índia para o 2, Bono 776. Seria a previsão para o 397, já está pronto. 2 minutos, Paco. Sete 608, decolado 52, controle 199, decimal 35, bom voo. 935, boa noite, o M708. Controle Salvador, boa noite, Webjet 6708. Cruzo 1500, proximidade de Maracaju. Jet 6708, contato radar vigilância, mantenha a saída da PUCA, super nível 330. Eu mantenho a subida PUCA, ascensão 330, Web 6708. Então, 3197, cópia. Cópia, 3197. Autorizado 360 Galeão, via Pesolino 4, decola pista 10, curva direita, da El, transição Blast. Controle 1, 19, 8, transponda 5467. 3197, autorizado Galeão, nível 360, Pesolino 4, decola pista 10, curva direita, da El Blast. Controle 19,8, aciona 5467. Correto, chame para push. Solicitada presente, pushback, acionamento 3197. Ok, aguarde só um instante que o Gol que puxou no 612 já vai iniciar o seu táxi. Logo após será liberado o TAN 3197. Aguardando 3197. O DAX, o Gol 1273, 1,07, 3 horas, até na Campina. Via Juliette Alfa, torre 18,6 no ponto de espera da Charlie, 1013 ajuste, Gol 1273. Juliette Alfa, 18,6, Gol 1273. Então 3197, coordena com a equipe de solo, após a passagem do Gol retaguarda, está livre o seu pushback. Coordenação após o Gol, livre pushback 3197. Chame centro Recife, frequência no 26, decimal 85. 2085 Recife, 6708. Salvador, boa noite. Voo 1273, está pronto, ponto de espera da 1-0. 273, boa noite. Além decola, o vento 120 graus, 089. Além decola, voo 1273. Decola 259, controle 199, decimal 35, mão voo. 1935, obrigado. Controle Salvador, voo 1273. 1273, contato radar vigilância, suba nível 360, seta Gole, transição Gonza. Gole, Gonza 360, voo 1273. Autorizado, chame táxi. Chamarei para o táxi, 9840. Paulo Guarulhos, Paulo Salvador, está 3197 para o táxi, 89 a bordo, Guarulhos, tem 330 de autonomia. Até logo. Quanto espera da Tchalo, 18.000 e 1.013 hoje, está meu bom. 3 ajustes, 7 alfa, quanto espera 3.397 para o táxi. Noite avistado, vento 1-0-0 graus com meia dúzia nós, reporte o 372. Vai reportar 372, 1884. Patrão Victor, da autorização Guarulhos. O 940, aguarde de coordenação 360. Agora a coordenação 360, bom nome, patrão. Chame Centro Recife, frequência 128.8. 297, boa noite, além mantém a posse de tráfego. O Solo poderia confirmar a saída pro gol 940, por gentileza? Dael Diné. Dael Diné. Para prosseguir o táxi, o 1884, sola 05. 319, boa. 3197, livre decolagem, 100 graus, 629. 1884, prossiga até antes da Juliette. Antes da Juliette, 1884. Decolada 07, controle 119, decimal 35, bom voo, boa noite. 935, obrigado. Salvador, 3197, decolado da El, boa noite. 3197, contato radar na decolagem, saída da aero, transição Blay, suba nível 360. 360, 3197. Master Top 9840, após o gol que ingressa no pátio, via Juliette. Prossiga via Juliette, Alfa no ponto espera da Charlie, 186 Torre, com ajuste M13. Obrigado, boa noite, portão. 1884, portão 62, tá livre. 62 é livre, 884. Sua receita nível 320. 3320, sua receita. Você, quando se possível, vou dar Elton, 3197. Direto da Elton, 3197. Direto da Elton, 3197, obrigado. 3254, mano. Desculpa, o Zip tá livre, chame táxi. Salve Salvador, vou no número 3. Vou no número 3, aguarde 4.